amigo, eu vou nessa. Quero chegar logo, tenho muita pressa de voltar pra casa e nos braços dela me entregar.